vamos mergulhar ao som dos instrumentos, como Elias, como Eliseu, que chamou o tangedor. E enquanto o músico tocava, veio sobre ele o espírito da profecia e ele pôde dizer: assim diz o Senhor, que se levantem músicos ungidos, cheios do Espírito Santo, para trazer a atmosfera da profecia que nós tanto precisamos.